Quando éramos insensatos, extraviados em nosso andar, mas a benignidade veio e nos mostrou o seu amar. Não por obras que fizemos, mas pela graça que nos deu, renovados pelo Espírito, a vida eterna em seu ser. Graça, graça é o que nos salva, misericórdia nos faz eterno. E paz, com todos devemos andar, evitando contendas vãs. Na verdade, vamos habitar, vamos nos aplicar. Novos em teu caminho.